acabamos de apresentar... Rebanho para um só fator, Nosso Senhor Jesus Cristo. A prece fortalece o ser humano e seu espírito eterno, iluminando as mentes com o Evangelho Apocalipse de Jesus. Advertiu o Cristo de Deus: a hora que não esperais, pois só cuidais dos prazeres humanos, voltará vosso Senhor. ZYJ 453, ondas médias, Super Rádio Brasil, 940 kHz, Rio de Janeiro. Transmitindo paz, amor e fraternidade. Promovendo desenvolvimento social, solidário e sustentável. Educação e cultura, arte e esporte, com espiritualidade ecumênica. Para que haja consciência socioambiental, alimentação, segurança, saúde e trabalho para todos, no despertar do cidadão planetário, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Super Rede Boa Vontade de Rádio, nosso sucesso é Jesus. De rádio. Um momento de paz. Você em sintonia com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. E neste momento de prece, momento que se aproxima aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio, de oração, de sintonia com a espiritualidade maior. Coloque também o seu copo com água ao lado desta programação de paz, recebendo os fluidos que vêm de Jesus, médico dos médicos. Ensinamento do irmão Paiva Neto, autor da letra da música legionária que vamos cantar agora, o grande segredo da vida, nos preparando para a prece. Melodia do maestro Vanderlei Pereira, na interpretação da Ângela Araújo e coral ecumênico Boa Vontade, da cidade de São Paulo.